Segunda edição de Eclipse chega em 2018. A Fantasy Fly e a Asmodee anunciam estúdio de jogos eletrônicos. Seja o dono do seu próprio parque de diversões. Sim, e com dinossauros. E estamos começando o Jogatina News. E eu estou sozinho aqui, meio perdido, que é a primeira vez que eu fiz isso, não fiz direito. Mas enfim, sou o Snake e hoje estou sozinho. O Zabuza teve uma pequena complicação com seu computador, ele simplesmente explodiu. Então, eu assumi o papel de âncora solo hoje. Lembrando que esse daqui é um complemento do nosso canal de notícias lá do Telegram. Então, pessoal, entre lá, vai ter o link de acesso aqui nessa postagem. Faça parte lá do grupo, o pessoal é bem ativo, a galera é muita gente boa. Boa, sempre tem notícias. E siga a gente também nas redes sociais, Twitter, @jogatinabg, também na página do Facebook, curta a gente lá, facebook.com/jogatinabg. Assine nosso canal do YouTube e entre no nosso grupo do Telegram, que tem muito amor. E agora também a gente tem eu gosto de chamar da quitanda, mas a quitanda do Jogatinabg, onde você vai poder negociar, trocar, vender, leiloar os seus joguinhos. Então também acesse aqui o link pela descrição do post. Temos duas novidades do Jogatina BG, que vai ser o Jogatina BG 45 e o Ficha do Jogador, que também já saiu. O podcast de RPG vai sair ao ar terça-feira que vem. Essa semana que vem já tá chegando, tá muito legal a história, gente. Eu tô muito animado pra dar mais porrada em kobolds. Opa, acho que eu não posso falar muita coisa. E vamos às notícias. É que essas são referências ao dia 20 de outubro até o dia 25 de outubro. No Brasil foi só uma semana bem tranquila, sem notícias aparente, porque a maioria das coisas vai acontecer em Essen. Então o pessoal tá lá em negociações e atividades. Então vamos esperar semana que vem para ver o que teremos de novidades. Mas no mundo, o mundo não para, o mundo não para de girar. E a Fantasy Fly anunciou a abertura de um novo estúdio. Esse será voltado para as produções de jogos eletrônicos. E não apenas versões digitais dos seus jogos, mas sim criação de jogos diversos com base nas suas franquias e jogos. Então, pode esperar que vai ter coisinhas novas, talvez com aquela pegada de board game, só que com o auxílio das tecnologias. A Fantasy Fly ainda vai continuar trabalhando com a sua série querida da Arkham Horror. Com a sua série favorita da Arkham Horror. A Fantasy Fly anuncia The Labyrinths of Lunacy, um cenário independente de Arkham Horror, LCG, previsto para fim de 2017. Com ainda a Fantasy Fly e aquele buraco, outro buraco negro que também não vai ter mais fim, Star Wars Destiny e X-Wing receberam atualizações nas regras pela editora. Teve algumas mudanças, então verifica lá, os links estarão no post. Saiu mais um preview de Sid Meier's Civilization, A New Dawn. Dessa vez, o tópico abordado foi sobre o funcionamento do Focus Bar, a barra onde você prioriza a sua vertente da partida, seja tecnológica, militar, econômica, cultural ou industrial. E aquele buraco sem fundo do X-Wing continua aumentando cada vez mais. Saiu mais um preview de uma nave nova do X-Wing, né? Agora estamos na Wave 12 e agora é a Alpha Class, uma nave do Império com novos upgrades e novas cartas de piloto. Saindo um pouco da Fantasy Fly, vamos para CV, ou Currículo Vitae. A Passport Games Studios anunciou CV Pocket e está previsto para 2018, praticamente a versão de cartas do Currículo Vitae. A Hurricane anunciou para a Essen o jogo Quero, para dois jogadores. Quero é um jogo para dois jogadores, onde você vai ter uma ampulheta e você vai ter que jogar dados para conseguir resultados, para você conseguir querosene, ter tempo para você construir construções, criar soldados e atacar seu adversário. É uma temática bem steampunk, como se você estivesse correndo atrás de querosene mesmo, de gasolina, para poder sobreviver nesse deserto apocalíptico. E a Laupelitify anunciou Eclipse Second Dawn for the Galaxy, que será uma segunda edição do famoso Eclipse, com uma melhoria de regras, artes e componentes, esperado para 2018. Isso me faz lembrar que faz tempo que eu quero jogar esse jogo com os Abus, então ele que vai editar essa bagaça, fica o recado. A Homo Sapiens Lab anunciou para Essen o jogo Bard Saga, um card game de 2 a 5 jogadores. Ele conta a história de um bardo chamado Homer, em que ele criou duas grandes sagas, uma delas conhecida e a outra está perdida, e você, como um bom pesquisador, você vai procurar essas sagas para ver como que é esse poema final. Então é meio que essa pegada meio de Once Upon a Time, onde você tem que montar a sua história, fazendo com que ela tenha uma coerência. Então você tem que criar essa história. Saindo desse cenário americano, europeu, onde que a maioria das publicadoras fazem jogos, uma editora coreana levará para Essen um jogo Cannon Buster. E tem um trailer de como se joga esse jogo. Ele é uma arte muito bacana. Eu não sei dizer qual que é essa publicadora, que é essa editora, porque ele tá escrito em polinho quadrado e tracinho. Eu não sei traduzir isso. A editora Juxoplot, será que isso é francês? Não sei. Lançará durante a Essen a nova versão do jogo Pompom, um card game com mecânicas de set collection de 2 a 6 jogadores. A Calipoli Games anunciou 2 jogos para mês que vem: Shutterbug, de Mike Elliott, um dos criadores de Dice Masters, e Capital City. Mais informações, link vai estar no post no site também da Calipoli Games. A Cryptozoic lançará 2 deck builds em parceria com a Cartoon Network, que agora mas não é Cartoon Network, é só Cartoon, eu não lembro mais, eles mudaram tudo. Crossover Crisis e Teen Titans Go. A Yellow anunciou para fevereiro de 2018 o jogo Fairytale, que não é um anime, mas você vai entrar no papel da princesa, do cavaleiro e do dragão, em que você terá que completar objetivos construindo terrenos para fazer suas aventuras. Saindo do analógico, vamos para o digital. Chegou a vez de Sherlock Holmes Consulting Detective migrar para o cenário digital. Por enquanto, só temos notícias dele pela iTunes. Então, logo estará disponível, talvez, porque eles sempre pegam a exclusividade de um jogo para iTunes, e depois eles lançam para Android. Normalmente é isso que acontece, é difícil ele ficar só na exclusividade de uma plataforma. Vamos aos destaques do Kickstarter. Começou a campanha de Undertale, uma sequência standalone do Too Many Bones, que foi lançado em 2017 pela Shiptier Games. Ele é um RPG com dice builder de 1 a 2 jogadores. Ele é muito bonito, os componentes é fantástico, os dados são muito bem detalhados, o board do jogador também é animal. Então é aquela coisa que a gente sempre fala, se o RPG in the box é muito bom, a gente sempre valoriza ele muito bem. Dino Genetics é um jogo de construção de parque de dinossauros com alocação de trabalhadores de 1 a 5 jogadores. Então, se você tinha assistido Jurassic Park e sonhou em ter o seu próprio dinossauro, isso que pode se tornar realidade. Basta você apoiar esse joguinho bonito. E pra terminar, Full Moon Jacket é um jogo de 1 a 6 jogadores cooperativo, onde fuzileiros americanos e combatentes vietnamitas se juntam contra hordas de lobisomens. Sim, hordas de lobisomens. É absurdo pensar nisso daí, mas as miniaturas são muito bonitas. Eu acho que tá no nível de um Zombicide, de questão de detalhamento, de cuidado. Pelo menos o que tá na campanha do Kickstarter tá muito bem feito. E você vai desbravar a floresta enfrentando esses lobisomens. Eu achei genial essa temática da Segunda Guerra Mundial, não, né? Da Guerra do Vietnã e lobisomens. Por que não, né? Vamos ao cantinho dos eventos. Dia 29 de outubro terá a sexta tenda aberta, que ocorrerá em Mogi das Cruzes. Mais informações no post. No dia 4 de novembro vai acontecer a sexta edição Lady Lúdica do Rio de Janeiro. E no feriado do dia 15 de novembro vai rolar a primeira Board Brothers em Viamão, Rio Grande do Sul. E senhores, eu tenho que dizer que esse foi o primeiro recado que a gente recebeu depois que a gente falou dos desbravadores do board game, dos bandeirantes dos board games, cara. Então, você que tá aí na região metropolitana de Porto Alegre, vai lá conferir, vai dar um apoio pros caras aí, eles confiaram na gente e vamos confiar neles também. E apita a notificação. O quinto encontro de board games de Piracicaba, São Paulo, no dia 12 de novembro. Também todas essas informações vai estar no link do post. E lá pra dezembro, no dia 2 de dezembro, pra ser mais específico, terá a segunda Curitiba RPG, lá na Biblioteca Pública do Paraná. Então é isso, senhores. Gostaria de agradecer vocês por estarem ouvindo. Eu talvez fique um pouco chato porque não tem ninguém para fazer piada idiota hoje, então vai ser uma edição bem mais curta, bem mais rápida. E você que souber de mais alguma notícia bombástica que não comentamos aqui, mande para o nosso e-mail jogatinabg@gmail.com. Divulgue o seu evento com a gente. Você viu aí que o pessoal lá do Rio Grande do Sul, lá de Viamão, já teve aqui o seu evento anunciado. Que nem eu digo, não vai ser aquele evento de RPG na casa do Robertinho às 5 horas da tarde. Jedi. Mas se você quiser reunir mais pessoas, conhecer pessoas, apresentar o hobby do board game pra outros, pra mais gente, né, cara? Fazer essa mídia ser tão grande quanto o próprio videogame, livro, sei lá. Vamos crescer isso daí, vamos divulgar bastante pra gente alcançar. Quanto mais gente focar nisso aqui, melhor vai ser pro mercado, melhor vai ser os produtos que vai chegar pra gente, melhor são os produtos que vamos desenvolver pra todo mundo. Então é isso. Ressaltamos que também você, editor, que tem algum jogo, você, designer, você que tem algum projeto que quer divulgar, que você quer levar pra frente, assim, é um Kickstarter, um Apoia-se, qualquer coisa que for, vocês são bem-vindos em divulgar com a gente aqui. Então, mandem um e-mail também pelo jogatinabg@gmail.com. Então é isso, pessoal. Deixe seu feedback e tchau!